Chegou fim de semana, quero nem saber. Esperei a semana inteira pra dar um rolê. A firma reunida, hoje eu quero ver. No baile, no baile, hoje vou me divertir. No baile, no baile, a noite inteira eu vou curtir. No baile, no baile, chega de guerra, o lance é curtir. No baile, no baile, todo mundo se divertindo. No baile, no baile, tá, a vela chique de novo. Ei, a rua chama e eu saio pro rolê outra vez. Pra ser feliz, não importa o dia da semana ou do mês. Disposto a curtir a vida da vibe, eu sou freguês. Agora de novo na cena, representando a favela outra vez. Destino já foi traçado, o esquema já tá armado. Nos bolsos alguns trocados, abasteço rebaixado. Explorando os cara preta, eu ir, mas dou chegado. Se tem baile na cidade, sempre sou bem informado. WhatsApp tá online, o que não falta é recado. E aí favela chique, cadê você meu mano? O salão já tá lotado e o som tá estralando. Poucos minutos atrás até teu som tava tocando. Vixe, pode crer, já tô chegando. Mal cheguei na festa e minha adrenalina tá a mil. Essa galera nota 10, favela made em Brasil. Vale hoje, quero ver de qual que é a dessas donas. Adoro ver elas dançar com a cintura empinadona. Se der mole hoje, vai amanhecer na minha goma. Chegou fim de semana, quero nem saber. Esperei a semana inteira pra dar um rolê. A firma reunida, hoje eu quero. Um salve a todas as equipes, aperte o play, disco clube. Quando o falante toca a bala, a nota sinfônica. Estilo terremoto, trema, placa tectônica. Se na escala, riche, pula, mene na biônica. Vamos curtir, vamos dançar, chegar nas mini chavecar. Vamos beber, vamos beijar, até a luz do sol raiar. Chegou.